Após desvio, é autorizado e TAP. C5595, mais quantas milhas para iniciar a descida? Mais 5% ideal para descida, semana. Gente, desse montanha 3 mil pés, o ajuste na 0 no 5, 5 no 5. Desceu na 0 no 5, 5 no 5. Confirma indicada. Vai manter 240 nós na descida, 5 no 5. Tem condições de manter 240 nós até a posição do, né, 5 no 5? Negativo, até 5 milhas, 240. Gente, mantenha grata. Rui Duna da presente, aguarde o último vetor para ele. Sete, Duna da presente, 55 no 5 aguardando o vetor para o ILS. Na 3178, redução para 250 nós. Quero ver na 209, aguarde pushback número 2 no setor. Gente, 3178, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste na 0 no 5, está livre da restrição de altitude na posição em TAP. 4 mil com 1015, está 3178. Celeme 224, passando Duna, completa aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. 86, obrigado, boa noite. Boa noite. 119 decimal 35, transponder 5535. Meu guardião do vetor, ano 0, ano 5, 355, ano 5. Tá 3178, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 0, no 5. 3.000, tá 3178. Zero, tá 148 a bordo, 3 horas de pista, de alternativa em Salvador. Aliás, está na calma. Oi, Salvador, boa noite, Fernando. 63, 1, 3, aguarde o seu estacionamento. O Sané 63, 1, 0, autorizado, táxi via Índia, sempre no ponto de espera da pista 1, 0. Bom, 1074, aguarde o Cibeca, acionamento número 2 no setor. 2, Salvador, muito boa noite, Xanã 6224, final. 6224, cheque tem autorizado pouso, pistão 10, vento 180 graus, 08 nós. 2 horas pouso na 10, Xanã 6224, baixado travado. O Xanã 6313, autorizado por Cibeca, acionamento, chamando para táxi. marcado justamente para dar ataque 6-1. Azul 4209, autorizado pushback, acionamento, sambando para táxi. Tá. 3178, redução para 2209. 0-0-3178. Estimado 5 minutos, bom, no 064 tem uma aeronave na posição 03 iniciando o pushback acionamento. Posicionar 6310, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. E o 5972, autorizado Galeão, nível de voo 320, via Upper Whisky 50. Pistão 10, curva direita, saída da El Leda Eudes. Controle 119 decimal 35, transponder 5544. Rio 5972, transponder 5544. 5544. O Sané 6224, no solo 06, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportado para Juliette. O 3305, por instalamento, na posição 8. Bora, 6313, autorizado o táxi, fica 39 da Azul, na linha central. O Sané 6310, autorizado decolagem, pistão 10, vento 170 graus, 08 nós. Então, 3305, autorizado, pushback, acionamento, chame pronto para táxi. Autorizado, chamar táxi, 3305. Pronto para o táxi, azul 4209, está com 101, 101, 102, 3 horas, alterna, Galeão. Azul 4209, confirme pessoas a bordo, por favor. 101, 101. Cliente, autorizado o táxi até ao ponto de espera da 10. Quanto espera da 10, azul 4209. O Sané 6224, mantenha a posição. O Sané 6224, após a passagem do Airbus 320 da companhia, autorizado a ingressar na Juliette, posição 01. Azul 4209. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. O Chané 63, 10, decolada 08, chame controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Chané 63, 10, boa noite. 63, 10, boa noite, contato radar, submantenha o nível 350, saída PUC. 350 na PUC. Trip 55 no 5, complete aproximação, torre 98, decimal 6. Gente, completando a aproximação 118,6, trip 55 no 5. Tá 3078, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0 no 5, reporta estabilizado na ILS X Ferreira, pista na 0. Já vi a porta dessa saída da 97. Sul 4209 autorizado decolagem, pista 10, vento 190 graus 05 nós. Oi Salvador, boa noite, 355 no 5, estabilizada a final IMS da 18, da 10. 355 no 5, continuando a aproximação, aguarda pista livre. Sente, prosseguindo a aproximação, aguardando pista livre, 55 no 5. Táxi 330, BLB 70, alterna Natal com 4 horas. Tá, 3305, autorizado táxi até o través do portão meia dúzia. Até o través do meia dúzia, 3305. No 5, cheque tem autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus 06. 7, tem baixo travado, 355 no 5. Azul 4209, decolado 11, chame controle 119, decimal 35. Boa noite, 935, a 219 graus. Corre o Rio 5972, para o Cicbeck, alternamento. Azul Salvador, muito boa noite, Azul 4209. Azul 4209, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha nível 360. Está presente voo Leda, após Leda Bridge. Está presente Leda, Leda Bridge, 4209. Tá, torre? O Chané 6313, visual com aeronave na curtíssima da 10. Afirmativo. O Chané 6313, após o pouso do mesmo autorizado, alinhar e manter cabeceira 10. Pois vou alinhar e manter cabeceira 10 após o pouso da próxima. Localizador, 3178. 3178, complete aproximação, torre 98, decimal 6. 5515 no Solas 13, na minha escuta, livre à direita, autorizado táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, fica atento, aeronave da Rio, fazendo possível acionamento. Alfa, Kilo, pátio 3, na sua escuta, o trip 5515. Chané 6313, autorizado decolagem, pistão 10, vento 160 graus 06. Chané 6313. Gol 1074, autorizado táxi, até quando espera da pista 10. 3305, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10. É o ponto de espera 10, 3305. Oi, Salvador, tá 3178. Então, 3178, continue a aproximação, aguarde pista livre. Olha. Ocorreu Rio 5972? Prossiga Rio 5972. Estamos ainda parados. Sim, a gente chama para um paracionamento. O cheque tem autorizado pouso na pista 10, vento 160, grau 08 nós. Repouso no 0, 3178, baixo travado. Oceano 6313, decolar 2114, chame o controle 119, decimal 35. 119, 35, Oceano 6313. Controle Salvador, boa noite, Oceano 6313, decolado. Oceano 6313, boa noite, contato radar na decolagem. Se mantém o nível 360, sai da árvore. 360, está no 311, sai da árvore. Então, 3178, no solo 16, mantém escuta, autorizado táxi via Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, então 3178. Sub mantém o nível 360, chame centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251, 35, grata, 8, 3, 3, dá presente, voo e Elefra. Elefra, dá presente, voo e Gol 1074 autorizado, decolagem, pistão 10, vento 1170 graus 07 nós. Então, 3305, autorizado a linha e mantém cabeceira 10. A linha é mantém a 10, 3305. Gol 1074, decolada 18, chame controle 119, decimal 35. 1975, gol 1074. Gestão de Salvador, Gol 074. João na 074, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, sai da árvore. 360 na árvore, Gol 074. Tan 3305 autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1, 80 graus 079. Autorizado, 3305. Tan 3305, decolagem 20, chame controle 119.35. Canal 35, 3305. Controle, Tan 3305, boa noite. Tan 3305, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 330, sai da PUCA. 330, na PUCA, 3305. M3 no 3, submantém o nível 360, chame Centro Recife no 28, decimal 8, alterno no 260. 288-260-6303, boa noite. Boa. 3305 está com referência da Taurês da Aracaju. Aguardo coordenação, 3305. Obrigado. Chame para a cópia, chame 6224. Só um momento. 3305, está presente em voo Romeu Fox 09. Romeu Fox 09, 3305. Obrigado. De voo 190, pistão no 0, curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle 119.35, transporte 5547. De voo 190, autorizado para Aracaju, de volta 190, curva esquerda na PUCA, chama Aracaju, 139.35, controle 5547, transporte PUCA, 224. O Salé 6224, chama pronto para pushback acionamento. Câmara pronta, por favor. Rio 5972 autorizado para o Chibex, vamos plantar a táxi. No 074, submantém o nível 360, chame Centro Recife no 28, decimal 8, Alterna no 260. Recife 288, 260, voo 274. Mantém 3305, submantém o nível 330, semicentro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2545, alterno 2685, submetro 330, 3305, obrigado.